seu coração. Não tenha medo, denuncie. Deixa ele vem morar comigo. Deixa ele vem morar comigo. E aí? Eu tô aqui. Eu vim pra te buscar. Eu te amar. E onde ele bateu, eu vou beijar. Eu só quero curar suas feridas. Não tenha medo, denuncie. Deixa ele vem morar comigo. Deixa ele vem morar comigo. Que eu sou seu anjo, seu defensor. Você, quem quando? Nunca mais ele vai te bater. Porque eu sou seu anjo. Meu amor, nunca mais ele vai te bater. Eu tô aqui, seu defensor. Eu vim pra te buscar. Eu vou te amar. E onde ele bateu, eu vou beijar. Eu só quero curar suas feridas. Não tenha medo, denuncie. Deixa ele vem morar comigo. Deixa ele vem morar comigo. Coloca as mãozinhas pra cima, suas mãozinhas e canta, vai. Eu sou seu anjo. Eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater. Porque eu sou seu anjo, seu defensor. Te amo. Enquanto estiver vivo, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater. Meu amor, nunca mais ele vai te bater.